Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo pop rock dos anos 80. Iniciamos o programa de hoje com Peter Gabriel, Sledgehammer. E vamos passar de seguida Pet Shop Boys, West End Girls. E não se esqueçam, se quiserem deixar algumas sugestões, enviem-me um mail ccruz.antenaweb@gmail.com. In a western town, a dead end. passámos Invisible Touch dos Genesis, a fase mais comercial deles nos anos 80. E passamos de seguida aos Dire Straits, Why Worry, do álbum Brothers in Arms. Thank you. estivemos com os alemães Propaganda, com o tema Duel, e vamos passar de seguida o início da carreira dos Depeche Mode, Just Can't Get Enough, na fase ainda de Vincent Clarke. I just can't get enough. Estamos de visita aos Estados Unidos da América com Olivia Newton-John, Physical, e já de seguida Michael McDowell, Sweet Freedom. Can't you see what's going on? ouvimos Michael Brown, So Many Men, So Little Time, e de seguida os Toto Rosanna. Meet you all the way, Rosanna, yeah.

for just a second more. I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I opened my lips, all my words slip away. Estivemos com o Zia Azul na Body's Diary e passamos de seguida a Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. All around me. I just died in your arms tonight. I must have been something you said. I just died in your arms tonight. Oh, look, I just died in your arms. Continuamos num registro mais calmo, com a voz de Rico Kazek, vocalista dos The Cars, com Emotion in Motion. E já de seguida, as meninas Bangles, com Eternal Flame. Burning estivemos com os Mike and the Mechanics, Taken In, e passamos novamente para os Estados Unidos com Lionel Richie, Dancing on a Ceiling. Thank you. Estivemos a ouvir os Miami Sound Machine com Bad Boy e iniciamos a nossa parte do pop rock português com os Delfins, estrelas do rock and roll. We'll be right back. Ouvimos os Doutores Engenheiros em 1988, Diana, e passamos aos portuenses Ban, Excesso Aqui, de 89. Thank you. peço a estranha ânsia, excesso exuberância, excesso extasia. Vai da roda, vem da rock, danças assim, assim. escutamos os Ferro e Fogo, Vai de Roda, Vem de Rock, para ouvirmos de seguida Heróis do Mar, Brava Dança dos Heróis. Terminamos por hoje mais uma viagem no Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, no mesmo local. E também não se esqueçam de me enviar sugestões para o mail ccruz.antenaweb@gmail.com. Cá espero as vossas sugestões. Para terminarmos, vamos para 1982, Banda do Casaco, Salve a Maravilha.